Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos ter aqui um clássico para antecipar, digamos assim, onde vamos aqui falar finalmente sobre a primeira vitória do Sporting sobre o Famalicão para o campeonato. Ainda antes de irmos aqui ao programa de hoje, como muitos são os temas esta noite, quero começar por dar as boas-vindas ao meu painel habitual, Pedro Varela, que foi hoje. Boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir. Vamos a isso. Mais um programa de 4 horas. Ah, não. Hoje é só. Hoje é mais um bocadinho. hoje voltamos programa ao programa que foi o mais habitual. Visto sempre desde que estamos no YouTube. Desde que temos plataforma hoje no YouTube. Vamos... O programa mais visto, não só em direto, como também depois na... Depois também no total de visualizações. É dos mais... Acho que é mesmo o mais visto já. Eu depois acabei por me confirmar, mas já estava a fluir muito rapidamente para isso. O que mostra que há muito doente em Portugal por estar à espera das novidades das transferências. E foi um grande, grande programa. Já lá vamos. João, bem-vindo também tu uma vez mais ao Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Em relativo a esse programa épico, ainda hoje um amigo nosso, o Gustavo, mandou-me em privado a dizer que teve uma viagem de negócio ao Algarve e foi ouvir o programa todo. Veio de Lisboa ao Algarve ouvir-nos o programa. Portanto, fazemos também serviço público com companhia nestas viagens mais longas. Ora, aí está. E foi um programa épico. Começar por agradecer precisamente a todos aqueles que nos acompanharam em direto nesse dia e que sofreram connosco nesse dia ao longo de 13 horas e meia de Sporting 160. Foi um dos programas mais, aliás, foi definitivamente o programa mais longo que tivemos aqui no Sporting 160, mas... A verdade é que até a receita da loteria foi recitada aqui em direto, portanto quem não foi ouvir e que tenha 3 horas e meia disponíveis para poder ouvir o programa, estejam à vontade, foi um dos programas mais incríveis que tivemos aqui no Sporting 160. Aproveitar também para agradecer aos patronos do Sporting 160, eles são muitos, este projeto patreon.com/Sporting160, onde o Pedro Varela e o João Castro muitas vezes fazem o pós-jogo e não só o pós-jogo, mas quase que fazem um programa de Sporting 160. Para quem ouviu ontem o pós-jogo, ontem foi. Foi longo, ontem mas foi. Valeu muito, ontem muito a pena. E eles tocaram em todos os pontos essenciais. Eles tocaram mesmo em todos os pontos essenciais. Aproveitar também para agradecer à Betano o auxílio na entrega de bilhetes a todos os adeptos do Sporting que queiram ir ao estádio. Quem quiser ir ao estádio de Alvalade e quiser ter a oportunidade de poder ganhar um bilhete da Betano, basta seguir-nos no Instagram. Nós, mais ou menos de 15 em 15 dias, sempre que são jogos em casa, teremos sempre a oportunidade de oferecer bilhetes a seguidores do Instagram, Sporting 160, esperamos lá por vocês e obviamente temos todo o gosto aqui em dar-vos um ou dois bilhetes, porque muitas vezes são bilhetes duplos. Agora que estão os recados todos dados, e sim, porque foram muitos hoje, vamos aqui começar por ter umas breves notas, porque desde o nosso último programa nós tivemos dois jogos, portanto quero começar precisamente pelo jogo do Jamor. João, comece por ti só umas breves notas. Eu estava aqui a tentar lembrar como é que nós vamos falar. Jamor, pá. Qual jogo? O Jamor? Que é cabeçado. Cabeçado, exatamente. Já tivemos os jogos. Aí é complicado. Já, foi. O nosso programa foi na segunda-feira, o jogo foi para aí terça ou quarta. Foi na quarta e depois... Ou na terça? Foi na terça. Não, e depois domingo, sim. E domingo. Aí é como caraças. Foi uma semana longa, foi uma semana longa. Não, mas quero só aqui pegar numas notas e finais, umas breves notas. João Edwards, que acabou por se estar também aqui com a camisola do Sporting, aqueles primeiros minutos, e uma vez que não teve a oportunidade de se mostrar ontem, o que é que tu achaste que ele consegue trazer à equipa? Mariana, estás com a net muito lenta, se calhar melhor apagares o WhatsApp aí do computador. que o WhatsApp gasta muita largura de banda. Já há bocado tentamos ver se conseguimos melhorar, porque realmente hoje está ali. Não, o WhatsApp atrapalha, pelo menos o meu computador atrapalha, por isso pode ser que dê. Eu já regresso, mas vai respondendo à minha pergunta, por favor. Em relação ao AdWords, e portanto, até já, e vou recordar aquilo que nós tínhamos dito aqui já há muito tempo e com o Sporting Tático nos programas que fizemos no Conversa de Bola, o Sporting precisava de um abre-latas, e um abre-latas, um agitador, um jogador que conseguisse encarar um para um, muito forte nesse capítulo. É um jogador que joga muito bem, tem uma fita curta, vem muito bem dos movimentos de fora para dentro, tem bom remate também, estava a ter uma excelente época no Vitória, em termos também de golos, e portanto, nos poucos minutos que entrou contra a Bessade, e apesar de todas as facilidades ou fragilidades que a equipa da Bessade atualmente tem, e há que dizer que tem, é verdade que o Edwards mal entrou, foi para cima deles. E esta expressão é popular, mas é verdadeira, vai para cima deles. Ele não tem, às vezes é em excesso, como sabemos, e ao lá um lance que podia ter dado a jogar e correu. Os Gaia, Gonçalo Esteves correu desamadamente pela linha e depois o Edwards nem chegou a passar a bola, mas na outra jogada assim, criou perigo. Podia mesmo ter feito uma assistência para golo, ter lá realmente grandes pormenores, e é isso que nós precisamos. Um jogador que encara o adversário de frente, que vai para cima dele com um drible curto, capacidade de remate, capacidade de passe. Portanto, é o que contamos com o Edwards, e vamos ter agora mais uma opção ofensiva muito importante, e portanto o Edwards, quiçá, poderá mesmo entrar no Dragão, já lá marcou este ano, o Pedro ontem recordou-me no pós-jogo disso. Deixa-me só mandar uma mensagem também para o Rafael, para o João Dias, desculpa, que é nosso patrono, porque ontem, hoje mandou-nos uma mensagem que é verdade. Às vezes o pós-jogo nós pensamos que as pessoas viram o jogo e gostam de ouvir os nossos comentários, mas há pessoas que às vezes não conseguem ver o jogo e ouviu o nosso comentário e ficou mais por dentro do que foi o jogo, portanto também conta para isso. E portanto, só para terminar, dizer que realmente Edwards é um excelente reforço, e vamos agora esperar que ele tenha tempo suficiente para se enturmar, mas se calhar vai ser chamado no Dragão e pode ser decisivo. Marcou pelo Vitória no Dragão, porque não marcar agora pelo Sport? Ora aí está, e agora que a minha neta já regressou, como deve de ser, creio eu. Pedro Varela, foi um jogo onde, de acordo com os nossos e se corre bem da semana passada, quase que acertámos, quase. Quase, mas não acertámos ainda nenhuma. Ora, eu desse jogo não... Bem, não já nem te recordas, portanto... Não, eu recordo, realmente recordo-me do lance do Edwards, realmente já nem me lembrava que tínhamos jogado, isto é... Mas eu desse jogo até vou dizer uma coisa que nem tem propriamente a ver com o jogo em si, mas já estávamos até a comentar em off, há pouco começou o Moreirense Bessade, portanto às 9h20 da noite, que é uma hora espetacular, uma segunda-feira para se começar um grande jogo como é o Moreirense Bessade. Eu com curiosidade acho que sou gajo para ficar até acordado até às 2 da manhã, que deve ser mais ou menos a hora que a Liga vai pôr os dados da ficha de jogo, para saber quantas pessoas é que foram ver este Moreirense Bessade. É que estou mesmo com curiosidade, porque deve ser um jogo, imagino que deve ser uma dificuldade, não só para os do Bessade, que têm poucos adeptos, virem a Moreira de Cónegos, mas isto, brincadeiras à parte, o Sporting ganhou sem grandes... Aliás, esse foi aquele jogo que tivemos logo três grandes golos, não é? O Sporting marcou dois golos, até o próprio golo do Bessade também foi o do Camará, foi um grande golo. Eu sinceramente acho que não é que me preocupa, mas palpita-me que a Bessade prepara-se para descer divisão, que é uma coisa que tem andado a evitar há muitos anos, e já chegou a descer, e depois houve aquelas salvo histórias que todos conhecem, ditas a tribunais, e que por alguma razão depois acabaram por não descer. E eu temo quase pela extinção do clube. O Sporting ganhou o que tinha que ganhar. E o que eu posso fazer aqui... Hã? Do clube não, da SAD. Da SAD. E eu acho que o clube não vai acabar, porque o clube continua a ter muitos adeptos. A SAD e este Bessade é que... Não sei se a coisa terá muita possibilidade de continuar. Sem receitas, e se tens divisão. Agora, também, verdade seja dita, eu ia dizer isto que o Fábio da Silva está aqui a dizer... Não chorava porque o Belenense, o outro existe. Agora, ainda por cima, o golo do Moreirense, portanto, mais emprego no caixão. Mas também a verdade é que é um clube que também não tem feito muito por isso, antagonizou-se com muita gente. E faço aqui a ligação, na verdade, com o Sporting. O Sporting jogou com a Bessade durante a semana e depois... jogou com o Famalicão e, portanto, jogou com os dois últimos. Tinha com a obrigação sabemos que o Famalicão é sempre um problema, porque desde que o Famalicão regressou ao escalão maior, acho que fizemos 5 jogos com eles, temos 3 vitórias e 2 derrotas, acho que é assim. Se não é 3 vitórias e 2 derrotas, acho que é qualquer coisa assim do género. Eu sei que para o campeonato foi mesmo a primeira vitória, não é? Acho que foi a primeira vez que ganhamos para a Liga Portuguesa desde que eles subiram, que é assim uma coisa espantosa. E o Sporting poderia... Bem, depois vamos falar isso um bocadinho mais à frente, mas poderia ter feito aqui uma gestão diferente na questão dos amarelos. Eu demorei algum tempo a perceber o que é que poderia achar sobre isso, e por isso é que fiz aqui a ligação entre estes dois jogos, porque quando jogamos contra os dois últimos, onde temos que ganhar, onde não podemos ter outro tipo de resposta que senão a vitória, e chegamos a um jogo na véspera de um clássico com 5 jogadores amarelados, não houve aqui, se calhar, uma gestão bem feita. Exato. Eu bem sei que o Ruben Amorim disse aquilo que todos nós gostamos de ouvir e dizemos, é pá, espetacular. Este também é o máximo, não há poupanças. Mas sempre foi assim, o ano passado também foi assim. Sempre foi assim, mas depois, se formos olhar um bocadinho objetivamente, é uma chatice do caraças ter ficado sem o povo. É evidente que nós podemos olhar e dizer, é pá, nós fomos à luz e ganhamos cheio com o Coates, pá, sabemos isso tudo, mas... Não há jogos iguais, claro que eu confio que a equipa vai ganhar, mas, pá, porra, se há jogador que... Por exemplo, se fosse o amarelo do Palhinha, e ainda por cima, é preciso saber ler aquele tipo de jogos. O Famalicão fez um jogo que nós sabíamos muito bem, houve inclusive ali lance que foi mesmo a levar com que os jogadores de Sporting se fossem meter na boca do lobo para levar amarelos. Porra, até levou o amarelo num lance que nem me parece que tenha sido. Enfim, mas isto já lá vamos para falar disso. Mas pronto, cumprimos contra a Abeçade, cumprimos num estádio onde não esteve muita gente. O Sporting, apesar de parecer que estava muita gente, estavam 4 mil pessoas, eu não acho que tenha estado muita gente. Só para terem uma noção, o Porto lá levou 6 mil pessoas, levou mais pessoas do que nós. Eu sei que hoje a discussão no Twitter foi a quantidade de putos do Benfica e do Porto acordaram para as assistências. Eu do Porto não percebo, sinceramente, porque estão em primeiro lugar no campeonato, não sei quem é que vão falar de assistências. Os do Benfica ainda percebo, sinceramente, me desculpem, não há muito mais para falar, vamos falar de assistências. Aqui o denominador comum é que eram putos de um lado e do outro, e eu não sei porque andei a levar com eles, alguém deve ter tweetado lá para as bandas deles, andei a levar com esta gente toda. Mas a verdade é que... Enfim, ganhamos e era o que tínhamos que fazer à Abeçade para depois jogarmos com o Famalicão e esperar, e quem nos está a ouvir agora e começou a ouvir agora, ainda estamos a falar do jogo da Abeçade, para depois jogarmos contra o Famalicão, esperar que o Porto pudesse eventualmente ter tido um deslize para chegarmos ao Dragão um bocadinho mais próximos. Isso não aconteceu, eu vou-te dizer, e ontem falamos nisso no pós-jogo, se não foi no pós-jogo que falamos antes, eu falei antes com o João, talvez tenha sido antes, às vezes eu confundo o que é que foi falado no pós-jogo ou o que é que é falado antes com ele, às vezes acontece isso, mas a verdade é que, e até falei com o meu avô também disso, no final do jogo contra o Famalicão, epá, a derrota com o Braga está-me completamente, ainda, cada vez me fico mais entalado, mais aziado essa derrota, cada vez fico chegaste mais aziado. Chegaste a ver o jogo deles com o Vitória e Pedro? Vitória, vi o jogo todo. Vi esse ainda mais esse jogo. Fiquei exatamente, não só porque eu fui ver esse jogo, estava com muita curiosidade para ver a capacidade de resposta do Vitória, não só porque não tinha o Edwards, porque o Vitória estava há 5 ou 6 anos sem ganhar em casa ao Braga. Exatamente. Acabei por ver, estava a ver ao mesmo tempo o All-Star do Hockey em Gelo, da NHL, e acabei por ver esse jogo todo até ao fim do Braga. E depois no final fiquei ainda mais aziado. No domingo voltei a ficar mais aziado porque realmente, pá, são 3 pontos absolutamente ridículos que perdemos com o Braga. E eu até dizia isso ao João, ou ao meu avô, agora já nem sei, isto é de idade, já confundo tudo, mas o interesse aqui era a ideia. Pá, eu com o Santa Clara ainda sou. O que me custou contra o Santa Clara foi o facto de termos estado a ganhar 2 vezes e termos perdido os 3 pontos. Mas pronto, acontece, há sempre um jogo que acontece, já aconteceu o ano passado e também há sempre esses jogos pronto, que acontecem. Agora, exatamente. A derrota com o Braga não, a derrota com o Braga, ainda por cima, estar a chegar ao intervalo a ganhar 1-0 de todo, levava a que aquele jogo fosse ter aquele rumo. E portanto, são 3 pontos que podem nos ser muito, por exemplo, neste momento são-nos muito caros, é entre a diferença de se perdermos no Dragão estamos praticamente arrumados, duvido com o Porto, sim, mesmo que nós consigamos ganhar pontos, no Dragão, não são fáceis recuperar 3 pontos, e vocês lembrem-se que nós também estivemos, houve ali uma altura que até podíamos o Porto a dizer ser ultrapassado e não conseguiu, e nós fomos campeões, não é fácil, e acho que este ano, apesar do Porto não estar ainda... Claro, só teve um jogo pós saída do Luís Dias, mas a verdade é que o Porto tem ali, e o João ontem explicou muito bem no pós-jogo, não só a questão do meio campo e não só a parte central, a defesa central, e há ali soluções, e nós também as temos, nomeadamente no banco, ainda ontem discutimos bastante a questão do banco do Sporting, mas custou mesmo porque são três pontos que foram deitados fora e que nos podem ser muito caros. Exato. Esperemos que não, esperemos que seja possível recuperar isso tudo e que ainda dê para ser campeão, mas é, essa custou muito. Sincera. Essa é daquelas derrotas que custa engolir, e só deixar aqui uma ressalva: eu e o Abel Maia nunca mais vamos trocar de lugar os dois, porque já percebemos que nesse jogo não correu bem, portanto não volta a acontecer nunca mais. João Castro, o Sporting que recebeu o Famalicão depois de ter vencido a Bessade de uma forma completamente tranquila, aliás, como já era de esperar. Mas Amorim não fez gestão dos amarelos. Ou seja, Amorim sabia que tinha aqui jogadores em risco. Todos aqueles que estavam em risco, com exceção dos Gaio, entraram na equipa titular. Já disseste há pouco que isto é uma coisa que já acontecia desde o ano passado. Mas a verdade é que vamos ao Dragão sem um dos jogadores cruciais da equipa. É, vamos mesmo ao Dragão sem um dos jogadores cruciais, e o Sporting nesta tática precisa muito da força dos seus alas, como precisava o ano passado com o Nuno Mendes e o Porro, dava-nos uma força incrível. Este ano, com mais dificuldades de preencher essa vaga na esquerda, mas e na direita pelas lesões de Pedro Porro, e que muita falta nos fez nesses confrontos que perdemos, mas a verdade é que temos que ir ao Dragão sem Pedro Porro. Aqui só uma coisa, não vale a pena estar a medir assistências, eu só meço títulos, é assim que os nossos rivais nos respondiam no passado, portanto este ano já festejei duas vezes, portanto é os títulos que eu meço, isso das assistências é a mim indiferente, até porque dá para fazer leituras diferentes. O Benfica meteu 20 e tal mil num jogo, mas dizem que tem 6 milhões, comparado com 3 milhões e meteu 25 mil, em proporção não estamos mal. O Porto ainda recentemente meteu só 22 mil num jogo no Dragão, portanto, e está em primeiro lugar. Portanto, isso vale o que vale, o que interessa é os títulos, e neste caso já fechamos dois. Em relação então à gestão, o Amorim é o que é para o bem e para o mal, tem as suas também teimosias, tem as suas virtudes, tem muitas virtudes, pode ter alguns defeitos, claro. Mas é assim, já o ano passado nós todos a queixar-nos do Palhinha, e o Palhinha jogava mesmo à bica e jogou, e jogou, e jogou, e jogou. E portanto não há muito o que fazer. Agora, aqui eu acho que há um pormenor importante em relação ao Porto. O Sporting, o Porto, há uns jogos para trás, decidiu utilizar, pôs o pé para o banco, apesar de lesionado, e fez tudo para levar amarelo para ficar de fora. O Sporting, pela sua comunicação, veio criticar esse aspecto. Portanto, ao vir criticar esse aspecto, já sabia que o Sporting não ia fazer igual, e podíamos ter feito igual com o Porro. E como é que poderíamos ter feito igual para o Porro? Era exatamente como o Pedro referiu, nos jogos contra o último, contra a Bessade, que é claramente a equipa mais fraca. No jogo anterior, nós podíamos ter metido o Porro no banco, levar um amarelo, mesmo lesionado, e ficava de fora diante da Bessade. Mas a Amorim não é isso. Portanto, a Amorim joga claro, nem sequer nas conferências de imprensa faz muito bluff sobre jogadores ou lesões, como às vezes acontece e acontecia com outros treinadores, que dizem, não vai jogar, e depois à última hora o jogador joga, ou vice-versa. E portanto, Amorim, é claro, se eu gostava de contar com o Porro no jogo, sim, se o Porro é fundamental ou é uma peça preponderante, é. Agora, Ruben Amorim decide este caminho e responsabiliza-se por isso. Portanto, não joga o Porro, joga os Gaios. Se não joga os Gaios, joga os Teves. Se não joga os Teves, joga o Mateus Nunes ali. Se não joga ali, joga o Tabata. E foi uma coisa que tu falaste ontem no pós-jogo, inclusive, que se os Gaios tivesse levado amarelo também, e depois os Gaios acabou por entrar, creio que é o intervalo. Não, todos que tinham amarelo estiveram em campo ao mesmo tempo. Todos. Chegou a haver uma altura que nós pusemos todos que estavam amarelados dentro do campo. Exatamente. Eu acho que este jogo era difícil. Mandaram uma imagem, por isso é que tive de partilhar. Alguém que se sou adeptos de Bessade, não é? Provavelmente são dois dirigentes. Eu vou dizer, provavelmente devem ser dois dirigentes. Eu estava a pensar nisso. Quem é que faz esta viagem? Não, pode há adeptos, sim, mas isto, provavelmente são dirigentes. Mas isto é muito triste, e desculpa interromper-te, João, mas isto é tão triste vermos um campeonato principal da nossa liga com... Bom, não sei se repararam, mas há mais segurança e polícias do que adeptos. É impressionante, mesmo. Só o dinheiro que o Moreirense deve estar com este jogo. Este jogo deve estar a dar prejuízo, como é óbvio. Dá prejuízo, claramente. Tirando o coisa televisivo, claro que dá prejuízo. Sim, claro, sim. Agora, em termos de receita direta do jogo, sem ser com televisão, dá para juízo, claro. Luz, já fomos felizes ali naquelas bancadas, já, muito, alguns muito. Gols, claro. É verdade. Já vimos ali um homem a voar também, assim, para aquela porta fora. Também. Já vimos um homem a voar. Curiosamente, é onde se estava a formar a lista de varandas, não é? Sim, estava ali muita gente, mas o adepto não tinha nada a ver com... Eu sei, não tinha, mas só para ficar claro, mas chegou a voar. É verdade. E como eu estava a dizer, portanto, o Amorim gosta de jogar, claro, e meteu todos em campo ao mesmo tempo. Eu acho que o Amorim percebeu que este jogo era muito difícil. E, portanto, não era o jogo para poupar. Não era este o jogo para poupar. Eu acho que o jogo para poupar, e o Pedro referiu bem, quanto a mim, era o jogo da Bessade. Era aí que nós devíamos ter feito a poupança. Claro que o Porro tínhamos que fazer aquela situação que eu disse, que era contra o Braga ter estado ao banco e levar amarelo e para não jogar contra a Bessade. Era aí que nós podíamos ter poupado alguns jogadores. Era nesse jogo, ou levar o amarelo no jogo de Braga para não ir ao Jamor. Agora, neste, eu senti que o Amorim tinha algum receio. Até pelo 11 inicial percebeu-se que o Amorim teve muito medo do lado direito do ataque do Famalicão. Aliás, Fedal jogou e Mateus Reis jogou a ala para precaver muito os ataques. E Fedal nem teve nos dias dele. Não, o Fedal não tem, infelizmente, já não está há alguns tempos. Alguns tempos. Já há algum tempo. O Fedal ficou alguns perdido por aí. Eu acho que o Fedal ficou o ano passado. O ano passado. O Fedal não mudou. Embora, não, obviamente, não tenha um ou outro o ano jogo. Chinês. Tinha um outro jogo, mas é verdade que o Fedal tem muitas dificuldades na saída de construção, falhou muitos passes, depois quando não conseguia que sair era biqueiro para a frente e perdíamos essas bolas, teve ali algumas situações, está um bocadinho lento e portanto o ataque todo do Famalicão pelo lado direito com João Carlos Teixeira e o Ivo Rodrigues deu-nos grandes complicações. O Famalicão, a pressão alta do Famalicão, estou aqui a perguntar, não, o Braga não fez o mesmo, fez uma pressão mais a nível da linha intermédia. O Famalicão pressionou o mesmo alto 3-3, portanto 3 avançados para 3 jogadores para os 3 centrais do Sporting, obrigar o Sporting a sair muito por fora e depois a tentar rapidamente pressionar também os alas para não terem tempo para recepcionar e pensar, e fez bem. Obviamente que a pressão foi diminuindo também com a capacidade física, mas a verdade é que muito ajudada pela dificuldade de construir do Fedal, e o Sporting não conseguia ligar com o setor intermediário, nem com o Palhinha, nem Mateus Nunes conseguia sair por ali. Depois com o Gart, obviamente, deu mais qualidade técnica, também assim pelo meio a termos mais bola, e depois quando o Amorim colocou o Mateus Reis ali, o Sporting realmente subiu. A descida de Mateus Reis para ali, a entrada de Gaio estancou completamente o lado direito do Famalicão. A entrada do Gart deu-nos mais futebol ali no meio campo, mais qualidade de bola, mais qualidade com a bola nos pés por parte do Gart, que tem estado realmente muito bem e claramente é o substituto de Palhinha. Eu até acho que já está à frente de Palhinha em termos de futebol. Quando é preciso termos futebol, bola no pé, quando não é só defender. E o Sporting depois conseguiu chegar ao 2-0, com o Mateus Reis, o Mago Reis, a conseguir um belo golo e uma vitória que, quanto a mim, como eu disse no pós-jogo, passou muito pelo momento-chave do jogo, que é a defesa do Adá. A um minuto do intervalo, naquele penalti. Portanto, acho que é o momento-chave do jogo. Também tinha que falar aqui do Adá, porque eu tinha nas minhas notas, porque nós falámos muito de muito dos jogadores que marcam, mas Adá tem sido fundamental, foi fundamental a época passada, é fundamental esta época, tem sido fundamental também na caminhada do Sporting, na própria Liga dos Campeões, e portanto, já no outro jogo tinha tido uma defesa muito importante contra a Bessade, quando estava 2-1 certo, isolado, o jogador da Bessade, e portanto, tinha que destacar também a Adá. Agora, em relação ao Sporting, eu acho que não foi um jogo muito bem conseguido por parte do Sporting, acho que Pote continua arredado completamente do jogo, acho que será a Bessade. O que achas que se passa com Pote? Será a falta de confiança? Será cansaço? O que é que se passa com Pedro Gonçalves? Que, tudo bem, nós sabemos que ele não é um ponta de lança, sabemos que a época passada foi uma época atípica para um médio marcar tantos golos e ser o melhor marcador do campeonato, mas a verdade é que Pedro Gonçalves está, se me permitem a expressão, desinspirado. Acho que é a única justificação que pelo menos aparentemente se encontra para isto. Sim, eu acho que há sempre fases dos jogadores no campeonato. Claro que o ano passado foi excepcional, mas fomos contar este ano, só para a Liga, Pedro Gonçalves tem 6 golos e 5 assistências. Portanto, é o segundo melhor marcador do Sporting, a par de Sarabia, acho que só Paulinho é que tem 8 golos, portanto, mas tem 5 assistências, o jogador que mais assistências fez. Portanto, não está completamente desaparecido, eu acho que baixou agora um bocadinho de forma, principalmente no envolvimento no jogo. passa muitos minutos ao lado completamente do jogo, quando aparece e às vezes cria realmente situações de golo ou acaba por finalizar, embora este ano tenha tido mais dificuldades na finalização, diga-se passagem, mas acho que é uma questão se calhar de injeção de confiança, é uma questão de momento, e é importante que recupere rapidamente, porque eu acho que se recuperando uma sequência de dois jogos a jogar bem e a marcar golo, vamos ter Pedro Gonçalves aí para uma grande segunda volta. Portanto, vamos aguardar. Curioso também para ver se vai recuperar para o jogo do Dragão. Era importante ter essa opção em campo ou no banco, o Pedro Gonçalves. Acho que era importante. Portanto, vamos aguardar. Só para finalizar, Mariana, sobre o jogo, acho que não foi um jogo realmente muito bem conseguido por parte do Sporting, mas o mais conseguido, até porque havia aqui a malapata do Famalicão para passar, entendi. O Famalicão é sempre muito aguerrido contra o Sporting, e já vi o Famalicão muitas vezes contra outros adversários, e contra o Sporting realmente transcende, vai-se saber lá porquê, mas a verdade é que montou bem a equipa do Famalicão, mas o Sporting conseguiu ganhar de forma justa quanto a mim, apesar de não ter sido uma boa exibição, foi pena, e eu acho que o ponto negativo, há dois pontos negativos no jogo, a possível lesão do Pote, vamos ver, mas pelos vistos não tem micro-ruptura muscular, e depois também, obviamente, o castigo de Pedro Porro, e vamos ver o que é que Ruben Amorim vai montar para o Dragão. Se quiseres depois falar um bocadinho desse jogo... Já lá vamos. Pedro... Mariana, deixa só completar aqui uma informação, porque eu estava a confirmar, só porque o Carlos estava a dizer os dados. Em termos de golos marcados totais de competição, o Pedro Gonçalves realmente ainda é o que tem mais golos, mas há aqui... Eu só falei da Liga, atenção. Eu sei, é isso que eu ia dizer. Ainda tem 13, e o Paulinho e o Sarabia têm 11 cada um, mas depois quando vamos para a Liga, esse é que é o problema... inclusive o Paulinho tem 8 golos marcados e 5 assistências, e o Sarabia tem 6 golos marcados e 6 assistências, e o Pedro Gonçalves tem 6 marcados e 5 assistências, até está atrás de Sarabia neste momento, e ambos têm 17 jogos no campeonato, portanto o Pedro Gonçalves está claramente abaixo daquilo que conseguiu ano passado, que eu também acho que foi um bocadinho extraordinário demais. Eu acho que também não estávamos à espera que se repetisse, se calhar, uma temporada como a do ano passado, mas se calhar também não estávamos à espera de um ficámos tão mal baixa. Habituados. Estamos mais habituados, é verdade, queríamos um bocadinho mais, vamos ver, pode ser que ainda venha a tempo. Fazer e virá, vamos esperar que sim. Pedro, estava quanto eu... Quanto mais não seja, porque, desculpa, há uma pergunta que ainda hoje várias pessoas fizeram e tem-se feito nos últimos dias, que é, epá, e se ele não está, não há como passar pelo banco. E eu acho que, desse ponto de vista, o Sporting, até porque há a questão da potencial lesão que ele teve, supostamente ele está a ser reavaliado todos os dias, não terá rasgado, tem ali uma fadiga no músculo, e, portanto, vai sendo reavaliado até jogar, mas o que pode vir a acontecer, sem dúvida, é o Pedro Gonçalves eventualmente ter que passar pelo banco. E hoje em dia, se olharmos para o nosso banco, temos jogadores que estão prontos a entrar e a substituí-lo muito bem e a dar continuidade a um bom trabalho da equipa. Portanto, não me espantaria, ao contrário do ano passado, em claro que ninguém pensaria que Pedro Gonçalves pudesse ir para o banco, até pela quantidade de exibições fabulosas que estava a fazer. E vamos ver então o que é que a Amorim toma como decisão nesse sentido. Deixa-me eu perguntar-te aqui por dois jogadores, um deles que eu considero que foi essencial no jogo de ontem, já vem sendo muito importante em alguns jogos, que é o Matheus Reis. O Matheus Reis que ontem marcou pela primeira vez, com a camisola do Sporting. É um prémio merecido para Matheus Reis, e pedir-te para falar aqui sobre o regresso de Slimani. Olha, sim, duas coisas completamente diferentes. Matheus Reis é provavelmente a maior surpresa no plantel do Sporting, por tudo aquilo que o ano passado sofreu, até do ponto de vista de críticas, por tudo aquilo que se dizia que não era possível. É a prova de que às vezes é preciso dar algum tempo para que os jogadores possam evoluir, possam melhorar. E se o ano passado eu diria que uma percentagem enorme era capaz de não se importar que ele fosse dispensado, se imagina que ele era dispensado e vinha outro, hoje em dia, se calhar uma percentagem ainda maior, não quero que o Matheus Reis saia do Sporting, porque realmente evoluiu a um nível absolutamente fantástico. Bem a custo zero, não se esqueça. Exatamente, e é das maiores surpresas, não, quer dizer, não há muito mais a dizer. Ainda ontem o Castro elegeu como homem de jogo, eu tinha colocado a Adam, mas ele colocou o Matheus Reis muito bem. Tem sido um jogador importante por aquilo que tem feito este ano, mas pode vir a ser também, bem, se calhar pode vir até do ponto de vista financeiro, ainda nos pode dar aqui qualquer coisa. Seja como for, é um jogador que está perfeitamente entrosado com a equipa, que tem mais que garantido neste momento o lugar no 11 titular, o que é absolutamente fantástico e por isso é que é... Olha, gostas mais dele a lateral ou a central, já agora? Eu gosto dele em qualquer lado, desde que ele esteja dentro de campo, porque ele realmente está de uma forma... eu acho que pode depender dos jogos. O Castinho ontem falou um bocadinho sobre isso. Nós referimos muitas vezes o pós-jogo, porque acho que o pós-jogo é um local onde nós dissecamos... Nós, salvo seja, quem disseca é o Castro, eu só faço as perguntas e digo dois ou três parabuíces, mas onde o Castro faz ali um... é quase como quando nós antigamente estávamos nas aulas de Físico-Química, acho que ou de Físico-Química ou de Ciências, pegávamos no SAP e fazíamos ali as autópsias a brincar, que não era a brincar, que o SAP realmente era autopsiado, mas a verdade é que nós secamos ali bem o jogo. E eu acho que o importante neste momento, e o Castro já explicou tipos de jogos diferentes, onde o Mateus Reis pode ser melhor numas posições noutra, onde ele pode até ser variante, onde é que ele pode se encaixar. Mas a verdade é que ele dentro de campo tem uma capacidade incrível, não só do ponto de vista de qualidade, que tem subido, do ponto de vista técnico melhorou muito, e depois do ponto de vista de disponibilidade física. É assustadora, é ao nível do... Olha, é o mesmo que o Mateus Nunes, bastante, aqueles piques do Mateus Nunes que ainda vimos, por exemplo, na Luz, aqueles piques dos últimos minutos, e eu acho que isso tem sido fantástico. Slimani é uma coisa completamente diferente. Slimani é um jogador que... É um jogador que deixou saudades. Slimani representa aquilo que nós muitas vezes, já fomos isso no último programa, quando tínhamos aqui aquelas quase 4 horas. Nós tentamos não... acho que toda a gente percebe que o futebol caminha de uma tal forma para... já tivemos no futebol, nós ainda somos do tempo... Não somos do futebol antigo, eu e o Castro, tu ainda és mais nova, mas ainda apanhamos um cheirinho do futebol... bem, daquele futebol de assistir aos jogos no peão e de campos completamente cheios, com poucas condições, mas às vezes era o que nos fazia fervilhar e sentir aquelas emoções. Depois fomos caminhando para este futebol moderno, 2.0, se lhe quiserem chamar assim, e estamos a caminhar claramente para um 3.0. Isto nunca mais vai voltar atrás. Eu, na brincadeira, até costumo dizer, um bocadinho na brincadeira e na sério, que... nós provavelmente vamos ser o último país, nós e a Espanha, a ter controle sobre os clubes de futebol. E começa a ser cada vez mais uma utopia não existirem e continuarem a existir clubes em que o associativismo é que domina, que é dono, digamos assim, entre aspas, do clube. Eu acho que vamos resistindo. Isto vai acabar por Inglaterra, obviamente, isso já nem se fala. As Franças vão por aí fora, sim. Depois as Holandas, as Bélgicas, as Suíças. E há de chegar uma altura aqui, acho que nós e os gregos também, mas nós, os espanhóis, ainda vai demorar alguma coisa. Não, os espanhóis não, depende do clube espanhol. Sim, depois depende do clube espanhol, porque há clubes espanhóis que já foram comprados. Eu, quando digo espanhóis, do claro, Ronaldo, Barcelona e Real Madrid, aqueles dois mais clássicos, e o Atlético, assim um bocadinho é? Dentro, e o Atlético. Não, o Atlético já é, não é? E o Atlético, e o mesmo Atlético não, mas mais o Barcelona e o Real Madrid. Sim, mais o Barcelona e o Real Madrid. Aqui algumas dúvidas. Mas pronto, isto para dizer o quê? Para engatar aqui com... Eu acho que isto vai continuar. Quer isto dizer que nós temos uma tendência também para nos desligarmos um pouco dos jogadores. Ou seja, o jogador é um jogador profissional que está ali para cumprir. No nosso clube ainda temos que ver isso dessa forma, porque ele entra, então depressa pode entrar como pode sair, porque o temos que vender, porque precisamos do dinheiro. Sei lá, tens o caso do Bruno Fernandes, por exemplo, para dar um caso. E, portanto, o Slimani, quando saiu daqui, deixou saudades. Eu tenho muita pena que o Slimani não tenha sido campeão no Sporting na altura, porque eu acho que se há jogador que merecia, que merecia por merecer, que o merecer é evidente que é um bocadinho subjetivo, mas ficava-lhe muito bem assento um título, era o Slimani. E a verdade Monteiro, é que... Para o Monteiro, outro jogador absolutamente fantástico. Merecia também. E, portanto, só o facto de ele ter regressado, de ter deixado saudades, de ter... É um bom jogador também para mostrar como é que os adeptos são, não é? Já falamos disso aqui, como é que passamos de um jogador que era com blocos de cimento para ser adorado por uma época absolutamente fantástica, como a que fez com 30 e tal golos. E, portanto, não me espantou nada aquilo, como tu disseste, que largaste as tuas lágrimas quando ele entrou, como muita gente ficou completamente maravilhado, como todos nós ficamos... muito, muito, e gostamos muito de ver aquele Slimani, que ontem discutimos isso no Patreon do Sporting 160, aquela garra, aquela vontade de ir à bola, aquela luta, e aquilo mantém-se e existe. Claro que não é o mesmo Slimani de há 4, 5 anos atrás, do ponto de vista físico, mas eu acredito que do ponto de vista da entrega, ele vai dar tudo e mais alguma coisa, porque acho que não há dúvidas nenhumas. Aliás, no jogo que nós temos feito aqui do Isso Corre Bem, ia ser a minha aposta, era Slimani marcar no Dragão. Tenho um dos jogos mais felizes da minha vida, foi no Dragão, a vitória contra o Porto, e já falamos aqui muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade em perceber o que é que significam vitórias do Sporting no Dragão, que tem, ou mesmo nas Antas, que eram tão poucas, e aqueles momentos em que nós, foram até algumas do campeonato e também depois na Taça de Portugal, no tempo do Nani, aquilo que elas representam para nós. E isso traz gente, e depois é o ponto de vista não só emocional, e o emocional traz gente aos estádios, vende mais camisolas. Eu penso que até foi, acho que não vou dizer nada que seja privado, penso que até foi o Xerba que terá dito a mim ou ao João, já não me recordo, no grupo, eu já estou xerxer todo, estou gaga, mas ou num grupo com outros amigos, já não me recordo, que a filha pediu logo uma camisola de Slimani, não é? Exatamente, pai, sim. E, acho que foi no grupo que também estavas, não é? O Abel deu ao filho uma camisola de Slimani. O Abel deu ao filho. Epá, e isso, lá está, é a transposição da paixão, que nós já sabemos, não é? Aquela história, não há ídolos, o futebol não tem ídolos. Epá, temos que ter alguns, temos que nos agarrar, temos que ter a consciência que eles, claro, tanto estão cá como saem. O Slimani não veio mais cedo por causa do dinheiro e não quis abdicar. Agora as condições eram outras, acabou por se abdicar e juntar aqui as coisas. Mas a verdade é que nós também temos que nos agarrar um bocadinho a estas coisas. E fazendo até aqui um paralelismo com outras modalidades, é como olhar para um João Matos, e não se poder amar aquele jogador que já foi nosso convidado aqui e que ainda ontem em brincadeira dizíamos, quer dizer, estamos a falar de um jogador que tem 33 títulos pelo Sporting, o Barcelona tem 25 no futsal, e portanto o Ziki, é evidente. Agora, 20 anos que já ganhou, bem, tudo, o Ziki com 20 anos, eu era aquilo que nós todos dissemos, e foram várias ameaças que fez, é escolher outra modalidade porque já não faz sentido estar no futebol, ganhou tudo aos 20 anos, muda de modalidade, sei lá, ciclismo... Não, voleibol, o Amorim vai convocá-lo para o ponto. Ou o Amorim convocar... Por exemplo, podia ir para o voleibol, porque nós estávamos a precisar, o voleibol é das mil... Ele é alto. Tem mais canal, é alto, se calhar podia dar. Mas a verdade é que são esses jogadores que acabam por... Agora, sinceramente, eu não vi o João Matos, por exemplo, ir jogar pelo Benfica. Portanto, também temos que ter aquele lado, eu sei que é diferente, se calhar, olhar para o futsal do Sporting, porque o futsal do Sporting, neste momento, é provavelmente a melhor equipa do pelo menos da Europa, do mundo também pode ser, mas uma das melhores do mundo e da Europa, e portanto estamos num patamar diferente do que o futebol para nós é sempre o melhor do mundo, mas objetivamente, claro, o melhor do mundo vem terça-feira, se calhar o melhor da Europa neste momento vem na terça-feira ao lado jogar contra nós, vai ser derrotado, mas a verdade é que estamos em patamares diferentes, mas isso é, a entrada do Slimani é uma coisa emocional, é uma coisa que faz todo sentido no universo onde nós somos todos, temos que ser um pouco doentes e temos que ser um bocadinho, não é só imparciais, mas também doentes nesse sentido em que voltar, se nós não tivermos estas ligações emocionais com os jogadores, perdemos tudo. Deixa-me acrescentar aquilo que eu já disse aqui uma vez e algumas pessoas fixaram. Eu acho que há sempre três tipos de jogadores que nos unem a um clube. Aquele que é um grande craque, e às vezes basta estar cá uma grande época para tu te lembrares que é grande craque que passou, claro, pelo Sporting. Aqueles que saem da formação, aqueles que saem da formação e que nos marcam, não é? Saem da formação, começam a crescer cá e depois voam para o mundo e tornam-se os melhores jogadores do mundo, ou lá perto, alguns, mas que nos levam, têm aquele ADN e, portanto, nós ligamos a eles muito por isso, porque vimos a crescê-lo. E depois há aqueles jogadores que nos marcam a mim, marcam-te a ti, marcam a Mariana, de diferentes formas, é o lado emocional, e não quer dizer que seja o melhor jogador, não quer dizer muitas vezes que é o craque da equipa, mas é os jogadores que... as crianças, os adultos se ligam, e portanto eu até gostaria de ver, e esses são três tipos de vértices de jogadores que nós nós, enquanto nos adeptos, ligamos ao clube. E, portanto, faz-nos ainda ligar mais ao clube esse tipo de jogadores. E é importante, principalmente para as crianças, eu acho que é muito importante para as crianças, e, portanto, até gostaria de saber o incremento das camisolas de Slimani, se o Sporting, por exemplo, daqui a uma semana, dissesse quantas camisolas, por exemplo, com o nome Slimani é que se vendeu, para termos uma real noção do impacto que é trazer este jogador. Exatamente. Traz um lado emocional e passa pela cidade. Eu hoje pus um tweet de... da audição na Rádio Observador do relato da entrada do Slimani, porque ouve-se muito melhor na rádio do que na televisão, como é lógico. A Mariana viu no estádio, é diferente, mas para quem não foi ao estádio, vá ver o meu tweet e ouve-se o barulho ensurdecedor de Alvalade pelo regresso de Slimani. É uma coisa que arrepia mesmo. E, portanto, eu acho que isso é fundamental, essa ligação que há de... Porque, repara, às vezes... A própria criança começar a gostar de um jogador, como aconteceu, por exemplo, a mim com o Jordão, levou-me a ser sportinguista, a ligar-me logo efetivamente ao clube. Exato. Efetivamente ao clube. Isso é muito importante, por exemplo, estas crianças novas a verem o Slimani regressar, aquela paixão, pode ser muito importante para o seu crescimento enquanto sportinguista. Portanto, queria só deixar aqui essa nota, e porque é muito importante estes jogadores. E também digo uma coisa, uma nota muito importante do Slimani querer regressar ao Sporting, Pedro. Porque às vezes nós pensamos que alguns que são mesmo do Sporting, são formados cá, não gostam tanto do Sporting como estas pessoas que não tinham nada, entre aspas, na vida ou na carreira, vêm para cá, relançam a carreira ou fazem a sua carreira cá e sentem muito mais o clube, às vezes, do que aqueles que são criados cá, que tiveram tudo à nascença. E à nascença, treinar na academia, todas as condições, ter as botinhas todas engraxadas, a roupinha toda arrumadinha, e estes jogadores que vêm de fora, passando dificuldades, e aqui crescem, tornam-se homens e tornam-se craques, e depois tornam-se ídolos. Portanto, às vezes, o amor é assim, não nasce cá, mas forma-se. Cresce cá, a verdade. Mariana, é deixa só responder aqui, estavam aqui a perguntar se é seguro um Sportingista ir ao Dragão. E dizer aquilo que é sempre seguro. Assim, seguro é sempre uma questão muito subjetiva, porque eu até agora todas as vezes que fui ao Dragão nunca tive problemas, mas já houve quem tivesse. A questão são sempre praticamente as mesmas questões. Antigamente o Solar do Norte chamava a polícia e havia cortejos que partiam do Solar do Norte para lá. Depois, às vezes, normalmente ali perto da Corujeira também havia a concentração de adeptos sportinguistas que depois faziam o resto do caminho a pé. Depende, eu acho que vai haver qualquer coisa do género, porque serão, pelas filas que vi hoje em Alvalade, os bilhetes vão ser todos vendidos, mais coisa, menos coisa. Portanto, se tiverem lá 1.000 ou 2.000 adeptos sportinguistas, sejam 1.000 ou 2.000, ou seja, quantos foram os bilhetes que tiveram, ou os 2.500 que devem ter mandado, não sei se foram todos, quer isto dizer que à partida é um número significativo para ter que haver aqui uma operação ligada. Agora, há várias formas de fazer-se. Pelos corteios, obviamente, é muito mais seguro. Uma coisa... Claro. Agora, eu já vinha a pé do Dragão até a casa num dia em que o Sporting perdeu. Agora, vinha sem cascol, sem nada. Claro. Não adianta muito, porque toda a gente sabe que quem vai a um jogo ver o Porto Sporting, ou um Sporting Benfica, ou um Benfica Sporting, e quando alguém vai para aqueles sítios sem cascol, normalmente é da equipa adversária, porque a equipa da casa leva sempre qualquer adereço. Opa, mas quando sai do Dragão, o metro é logo em frente. Se a pessoa se meter logo no metro e for ali sossegada, à partida, exatamente, não há problema. Agora, isto de ser seguro, olha, eu acho que é mais seguro um Sportingista ir ao Dragão do que um benfiquista, sinceramente. Sim, atualmente é. Mas tudo depende. Há sempre estúpidos. Sim, mas eu aconselho a não levar nada. O ideal nada. É ir pelo... Quem nunca foi é ir pelo... E pelos cortejos, ou tentar perceber como é mais que... Seguro. Se não tiver possibilidade, opa, olha, que esconda os cascaizinhos, amarre por dentro dos casacos, vá incógnito pelo metro e saia... O ideal será levar um casaco comprido daqueles das... Sim, e não, esconder por dentro. Sim, eu já fui várias vezes. Epá, se bem que é sempre difícil, eu lembro-me há uns anos, epá, perdemos, eu já contei aqui a história das poucas vezes que abandonei, que me recordo que abandonei um jogo antes dos 90 minutos, foi precisamente no Dragão, quando perdemos para a Taça de Portugal, 5-2 ou 5-1 no tempo aí do Ismailov. E o quinto gol foi marcado, na altura já contei isto, foi marcado pelo Varela, o Silvestre Varela, que jogava no Porto. E eu olhei para o Zé Extra, que fez connosco o Sporting 160, estava eu e o Zé na bancada, e eu olhei para o Zé, pá, isto é o limite para mim. Um Varela, e o speaker aos berros dentro do estádio, Varela, dos gols, e aí, pá, já chega. E vamos embora. Pá, aos 69 minutos, aos 70 minutos. Claro, entras num metro, é evidente, com cara, habito estado de Dragão, com cara de poucos amigos, toda a gente te topa logo que és sportingista naquela altura. Ah, pronto, mas na boa, não é conforme. Agora, tudo depende, não é? Ah, eu já fui muitas vezes sozinho ao Dragão e às Antas. Era mais perigoso. Agora, nunca levava nada e também não me punha a gritar os golos. Depende do sítio, não me punha a gritar os golos, nem punha ali a fazer grandes... Nem vinha cá para fora chatear ninguém. Nem havia cá chatear ninguém. Nem fazer coisas assim, depois de ganhar alguma coisa do género, ou dizer lá então filho, mas um balão é preciso ter cuidado e, portanto, o cuidado é normal. Infelizmente é o que é. Infelizmente é sim. Infelizmente. Podia ser uma coisa diferente, cada qual seguia, saía, faziam as divisões das bancadas, cada um seguia a sua vidinha, mas é lá como em qualquer outro lado. É tal e qual como ir a qualquer outro estádio. Meninos, ainda antes de irmos aqui à divisão do Porto, pergunto-vos, e se corre bem? Ora bem, nós temos tido aqui, através da Betano, temos feito o registro todas as semanas de várias odds, em que basicamente, para quem não conhece o Passatempo, o concurso entre nós, que é, nós escolhemos uma odd todas as semanas de um jogo do Sporting, normalmente é o próximo jogo a acontecer, e depois então ganhamos um ponto cada um por... Só pela escolha. Só por participar, que é para não ficar a zero, senão estávamos a zero neste momento hoje. Mas só por exatamente. Isso. Depois, se acertarmos a odd, ganhamos o número de pontos correspondentes à odd. Vou-vos dar um exemplo prático. Imaginem que a odd de Slimani marcar no estádio do Dragão seria de 10, por exemplo. E o Pedro tinha escolhido essa odd. Ele já disse há pouco a odd, ainda não está disponível, mas se estivesse, ele ganharia 11 pontos. Ou seja... Exatamente. 10 da odd mais o ponto da escolha, enquanto que eu e o João Castro ficaríamos só com um ponto cada um. A semana passada voltámos a não acertar, eu estive próxima de acertar porque eu escolhi que Pablo Sarabia seria o marcador último marcador do jogo do Jamor, mas a Paulinho decidiu marcar, ainda bem que decidiu, portanto... todos os jogos fossem assim, que eu não me importava de perder o concurso para vocês. Esta semana vamos então às escolhas. João Castro, qual é a tua escolha? O jogo é o Sporting Porto, é o Porto Sporting, né? Que toda a gente já percebeu. Eu aposto no 1-0, 2-0 ou 3-0. O resultado certo. O João foi pelo resultado certo, 0-1, 0-2, 0-3 e é uma odd altíssima, que é do 8. Dá 8. Exatamente. Dá 8. É uma odd cheia. É uma odd cheia. É para arriscar, é para arriscar como deve ser. Pedro Varela, a tua escolha. Eu é a odd mais baixa esta semana. Normalmente tenho até feito umas odds um bocadinho mais altas, mas esta vez eu digo que o Sporting sai do Dragão sem sofrer golos. Tem uma odd 3,75. E eu escolhi o resultado certo. Eu vou certo. Acertar, tenho-vos a dizer. É só, pode? Eu vou acertar, pronto. É só para vos avisar. Olha que seja. Eu por acaso, tu foste a minha o resultado não é certo compatível também. Com a tua... Até porque pois não. Eu se eu ganhar, tu não ganhas. Se tu ganhares, claro. Eu também não ganho. Portanto, eu posso ganhar e o Pedro Varela também ganha. Exatamente, eu e o João podemos ganhar. Exatamente. Portanto, eu sou a única que pode ganhar sozinha, aí é que está. Exatamente. A verdade é essa. Eu escolhi um resultado certo, escolhi um 2, um 3, um 4. Portanto, eu infelizmente acho que o Adam vai sofrer golos. A minha odd é de 9,25. Portanto, vamos ver então aqui como é que. Para a semana estarão os resultados, até porque o jogo é grande. E falando aqui em jogo grande, Pedro, é um regresso ao Estádio do Dragão, onde o Porto é uma equipa que nada tem a perder no clássico desta sexta-feira. Deixa-me só dizer aqui ao João Arrojado, confia na Altria. Eu a Altria já nem preciso fazer, porque ontem mandaram-me uma imagem absolutamente fantástica que no corporate do Sporting já servem a Altria, o que é espetacular. Acho muito bem. Só mas achei pena que a canela não tenha os símbolos do Sporting, mas eu posso lhes ensinar. É um pormenor. Uma técnica apuradíssima. Para o próximo programa de 4 horas, já sabes o que é. Sim, eu vou explicar. Faço em direto. Um dia destes, quando fechar outra vez o mercado, faço aqui um polvilhar a Altria em direto. Exatamente. Mas, olha, nós vamos jogar este jogo em condições que o ano passado, diferentes das do ano passado. O ano passado, quando estávamos em primeiro lugar, podíamos gerir as situações, às vezes um empate não era um mau resultado. Inverteram-se as posições. Completamente. O Porto pode, no limite, sair empatado com o Sporting. Não é um mau resultado para eles. Eu imagino que eles... Nós podemos dizer assim, imagino que o Porto não vai jogar para aquilo. Não vai, mas se a mas nos 15 últimos minutos do fim estiver assim, se calhar vale a pena não arriscar e estar ali controlado, mas pronto. Agora, nós, para nós é um jogo de, eu não digo de vida ou morte, mas é uma finalíssima para nós. Nós precisamos mesmo de ganhar, precisamos ganhar no jogo do Dragão, para continuar a sonhar com o título de campeão este ano, com o bicampeonato. Não sei se, não sei quem é que estará em melhor forma nesta altura. É difícil. Há pouco estava a dizer a questão do Porto ter perdido Luís Dias, mas tem uma equipa bastante sólida, bastante compacta, bastante com muitas opções, mesmo do ponto de vista do banco. O Sporting também tem, acho que o Sporting, ainda ontem olhar para o banco de ontem do Sporting, temos provavelmente os melhores bancos dos últimos anos, que me recordo, e ontem até discutimos isso, eu e o João, mas temos que acreditar que o Sporting pode vencer. Há aqui um ponto diferente, e olhando só para jogos dos grandes, nós quando jogamos com o Benfica aqui há uns tempos atrás, eu tinha a convicção absoluta, podia estar completamente errado, acabou por estar certo, mas podia estar errado, mas tinha aquela convicção absoluta que nós não perdíamos na Luz. Quase como jogar agora super a Taça da Liga e tu percebes assim, ok, o Benfica marcou, mas não está a jogar nada de especial, nós vamos acabar por ganhar a Taça da Liga e acabou por, e até podia ter sido por mais. Porque percebes que estão equipas em momentos diferentes, tens superioridade do ponto de vista de, não só de qualidade de jogo, como até as próprias soluções são maiores. Aqui no contra o Porto é sempre uma dificuldade. Há um histórico que funciona contra nós, para começar, nós não temos muitas vitórias, apesar nos últimos anos a coisa até estar diferente, mas é um facto que a coisa pesa ali um bocadinho menos. E o estádio vai estar cheio do Dragão, claro. Foi, por exemplo, que é uma diferença quando, quando nós recebemos na pandemia, mas o Sporting também sabe que tem capacidade para ir ao Dragão ganhar o jogo. E tem capacidade, tem soluções, vai ser um jogo que vai depender muito de como é que as equipas entrarem, não sei se é o primeiro gol vai ser importante ou não, e acho que no próprio dia vamos perceber como é que as coisas vão acontecer, não é fácil nesta altura. É um jogo muito, é claramente um jogo de tripla, eu acho que é claramente um jogo de tripla, costumam ser jogos de tripla, mas às vezes é uma tripla mais em que um dos lados é tripla, pesa, porque é um grande, mas o outro pesa mais. Neste caso, eu acho que é mesmo um jogo tripla. Acho que é possível o Sporting sacar uma grande exibição na Luz e sacar uma vitória e vencer, como é possível o Porto ganhar-nos. E, portanto, eu acho que, eu sei que está muita gente expectante do que Slimani poderá fazer no Dragão, porque chegava-se a brincar muitas vezes com isso, não é? O Slimani era o caça-dragões, e o Casillas que o diga, e nós já ganhamos no Dragão, eu até diria, com uma equipa inferior, a equipa que tínhamos nesse ano era inferior à que temos atualmente. Agora, vai depender muito, uma coisa é certa, não podemos facilitar como facilitamos no jogo com o Famalicão ontem, temos que entrar como entramos fortes no jogo, por exemplo, com o Bessá nos primeiros minutos, temos que reagir como reagimos contra o Benfica na segunda parte da Taça da Liga, na final da Taça da Liga, portanto tem que ser esses bons momentos nestes últimos três jogos, que têm que estar todos compactos, de preferência em 90 minutos, não podemos facilitar. O Porto tem ali um conjunto de jogadores que também, a qualquer altura, é evidente que o Luís Dias tinha aquele peso, e foi ele, por exemplo, que desbloqueou a partida em Alvalade, que nos roubaram os dois pontos, porque o Sporting merecia claramente vencer esse jogo. Eu acho que isso é que vai... Vamos ver, de que forma é que a equipa vai reagir, como é que vamos estar. Claro que se nós marcarmos primeiro, é sempre meio caminho andado para estarmos mais próximos da vitória, apesar de tudo, continuamos a ser a melhor defesa, continuamos a ser uma equipa que sofre poucos golos, embora este início de ano trouxe-nos aqui coisas que não estávamos habituados, mas vai ser um jogo, é um jogo claramente de tripla, mas eu acredito obviamente que o Sporting pode ganhar no Dragão, tem que fazer por isso, se sim, perdermos, tipo, praticamente arrumamos, se empatarmos, ficamos ali numa posição que não é fácil, o Porto ficará claramente com uma com um campeonato claro capaz de gerir, um bocadinho como nós gerimos o ano passado. Houve ali uma altura que nós trememos, pode ser que eles depois ainda possam tremer, porque depois ainda têm que ir à Luz, e o Benfica depende, nunca se sabe bem, e o Benfica também não vai falhar sempre, nem as coisas são assim, mas eu acho que isto é um jogo de triplo, é um jogo que temos que vestir o facto de macaco, temos que dar tudo, era espetacular regressar um pote como aquele que ainda há pouco no início do programa falamos, um pote do passado, um pote, vamos precisar desse pote, vamos precisar de um Sarabia que faça magia. Completamente inspirado. Vamos precisar de um meio-campo que seja capaz de fazer frente ao meio-campo do Porto. Faz-nos falta um porro, é verdade, era um jogador absolutamente... Olha, e entre o Jogaio, e já vou perguntar ao João, mas entre o Jogaio e o Esteves, quem é que tu colocavas? O João até respondeu isso muito bem no pós-jogo. Exatamente, por isso é que eu te estou a perguntar. Eu até poderia gostar muito do Esteves lá e da boa época que tem sido feito, e como o João disse, tem 17 anos. Mas muitas vezes, fruto de termos um Ruben Amorim que sabe comunicar tão bem e que nos dá tantos insights cá para fora, nós também sabemos como é que o Ruben Amorim pensa. Porro, Jogaio, Esteves. São as três ordens, a ordem para a qual o Amorim escolhe. E como o João disse muito bem, não pode Porro, vai entrar Jogaio. Se não pudesse Jogaio, entrava o Esteves. Há outra diferença também muito grande, e para passar aqui a bola ao João, é que hoje em dia já temos que fazer também escolhas para quem vai para o banco. Entraram dois jogadores que não só estão no banco, mas que também querem ser titulares, e portanto, até os titulares têm que ter cuidado, porque há ali dois jogadores que acabaram de entrar no mercado de inverno, que estão a atacar a titularidade dos que estão dentro de campo, e ao mesmo tempo, esses dois jogadores tiraram lugar a outros que vão ter que sair do banco, porque não pode ir toda a gente para o banco, a não ser que comecem a aumentar o número de jogadores do banco, e não sendo isso possível, vão ter que fazer escolhas, o que é bom para Amorim, e é bom para mim, para o Sporting, porque quanto mais opções tivermos, melhor, obviamente. São dores de cabeça boas. João, deixa-me perguntar-te diretamente. Nós temos João Palhinha, nós temos Mateus Nunes, nós temos Daniel Bragança, nós temos o Gart. Achas possível que a Amorim possa fazer aqui uma surpresa e colocar, por exemplo, o Gart e Palhinha na equipa titular no Estádio do Dragão? Não. Acho que não, acho que a Mourinho é de ideias muito fixas nestes jogos, que existe uma maior igualdade entre as equipas em nível técnico. Acho que vai Palhinha e vai Mateus Nunes, claramente. Seria uma surpresa para mim, e eu preferia que fosse o Gart, por exemplo. Acho que está muito mais com a bola. Mas o Gart com quem? Eu acho que seria o Gart com Mateus Nunes. Eu acho que seria o Gart com Mateus Nunes. Tínhamos dois jogadores que sabiam estar mais com a bola. Obviamente que Palhinha fez uma grande época o ano passado, também começou muito bem esta época, depois teve ali uma quebra com a lesão, e eu acho que ainda não está a 100%, e acho que o Gart tem mais futebol nos pés do que o João Palhinha, que é um grande jogador, que também pode ser muito, muito forte nestes jogos, mas o Gart, atendendo ao meio campo do Porto, que são dois jogadores que sabem também ter muita bola, como Vitinho e Uribe, pode ser um bocado mais complicado para o Sporting. Mas isso tudo depende da estratégia. E aqui deixa-me dizer, temos que ser sinceros, o Porto cresceu muito desde a altura em que o Sérgio Conceição descobriu o 11 ideal. Começou o meio campo com Uribe e com Bruno Costa, depois ainda passou ali por Grujic. Quando descobriu e quando o Wolves decididamente não comprou o Vitinha, o Porto e Sérgio Conceição demorou ali algumas jornadas, mas depois começou a pôr Vitinha e Uribe. E o grande sucesso do Porto passa muito por estes dois jogadores ali no meio campo. É uma excelente dupla que sabe ter a bola, sabe defender, sabem ocupar espaços, sabem ter progressão com a bola, e o Porto cresceu muito, depois também muito baseado na qualidade do Luís Dias, que ia resolvendo alguns jogos quando as coisas estavam a correr realmente mal, e o Porto cresceu muito assim. Depois entrou o Fábio Vieira na equipa e, portanto, o Porto cresceu claramente muito, até ao ponto de pôr o Taremi no banco, não é? O Porto cresceu realmente muito e tem uma equipa muito forte no meio campo para a frente. Agora, eu acho que tem pontos muito também menos fortes, que é a defesa, claramente os laterais, quer Zaidu, quer do lado direito, seja quem for que vá jogar, mesmo o próprio João Mário, que é um jogador muito ofensivo, mas defensivamente eu acho que também tem muitas lacunas, e portanto eu acho que o Sporting tem muito a explorar. Agora, aqui a questão é como é que a Mourinho vai encarar o jogo. Vai ser mais cauteloso, vai ser um bocadinho mais corajoso, visto que o Sporting parte trás e precisa vencer o jogo. Vamos ver se Sérgio Conceição também não será cauteloso nestes jogos. Muitas vezes o Sérgio Conceição é também cauteloso, e em vez de colocar mais homens na frente, coloca mais um médio. Portanto, vamos ver como é que o Porto vai montar. Eu acho que vai pressionar alto a equipa do Sporting também. Acho que vai pressionar alto a equipa do Sporting. E eu gostaria de ver mais Mateus Reis para o Sporting sair melhor na construção. Já falei um bocado de Fedal, acho que está um bocado lento, acho que está a falhar muitos passos. Mas aí levávamos a questão quem é que ia ser o ala esquerdo. E lá está. no Santos ataca bem, mas o Ruben Amorim não confia tanto a defender nestes jogos, aliás viu-se agora no Famalicão que não jogou de início, e portanto eu acho que o Ruben Amorim vai ser o mais previsível e mais conservador possível, jogando o Gaio na direita, jogando no meio campo o Nunes e o Palhinha, jogar Fedal cá atrás e vai jogar o Matheus Reis na esquerda. Acho que vamos ser demasiado conservadores, eu apostaria numa coisa diferente, mas depois, lá está, o Sporting também, como tem mais banco, mais profundidade no plantel agora com Slimani e Waters, Amorim pode estar a tentar fazer aqui o simples jogo de tentar ver como é que o Porto entra, gerir, tentar marcar já com estes, portanto, uma equipa com mais tração defensiva do que ofensiva, e depois, se aquilo não estiver a dar, vai começar a mudar as peças, tirar a Palhinha, meter o Gart, possivelmente, também depende se o Pote vai jogar, se o Pote não jogar, eu acho que vai entrar o Nuno Santos a titular, acho que será Nuno Santos, Paulinho e Sarabia, jogando Pote, será Pote, Paulinho e Sarabia, portanto, a tripla PSP jogará de início. Eu acho que vai ser muito para aí. Olha, Slimani vai ser aqui, vai entrar no banco, obviamente, mas achas que pode ser aqui uma peça essencial àquilo que Amorim quer fazer no Dragão? Depende muito de como é que estiver o resultado. Eu acho que acaba sempre por entrar, porque mesmo que o Sporting estiver a ganhar, para refrescar a frente de ataque, e Slimani entrando, prende muitos centrais lá atrás dos adversários, portanto fixa muitos centrais adversários, e dá muito jogo aéreo também, quer atacar, quer defender, quer nas bolas paradas, portanto é realmente mais um esteio aéreo que o Sporting tem, além de Coates, e portanto provavelmente acaba por entrar. Agora, se o Sporting estiver numa situação de empate e que precise ganhar, ou numa situação de desvantagem, Slimani será sempre uma opção, até porque aqui nós temos que ver uma coisa, eu achei engraçado neste último jogo, o Slimani entrou, e a verdade é que no Sporting fez zero cruzamentos para Slimani, zero cruzamentos aéreos. Já tinhas Nuno Santos, já tinhas Gaio na direita, portanto. Mas a verdade é que ninguém cruzou, o único cruzamento que o Slimani teve ali foi um cruzamento tenso do Paulinho, bem da esquerda a fazer o cruzamento tenso, mas não chegou ao Slimani, mas a verdade é que o Sporting, que nos últimos jogos para trás abusava tanto de cruzamentos, quando tem um homem capaz de cabecear neste jogo, foram zero cruzamentos para a área, e portanto no Dragão nós vamos ter aqui uma oportunidade de, se for necessário, ter esse jogo mais direto para a área, e desse jogo em termos de cruzamentos, estamos aqui a ver o Old Slimani, acho que o primeiro... O vídeo do André Lucas. E lá está, aqui um dos pontos fortes, o ataque ao jogo aéreo, um jogador agressivo, dentro da área, ataca as bolas todas, quer ao primeiro, quer ao segundo poste, basta ver este golo, este ataque à bola, é algo que o Sporting só tem em Coates. Achas que ele vai fazer uma boa dupla com Nuno Santos? Nuno Santos, que é o homem dos cruzamentos, obviamente não tem assim tantas assistências como Pablo Sarabia, por exemplo, mas pode ser aqui o homem que traz os cruzamentos e a velocidade interior, dentro da área, já para conseguir aqui com que Slimani faça golos de cabeça, que é aquilo que sim, ele sabe. Sim, o Nuno Santos cruza muito, nem sempre bem, mas cruza muitas bolas. Do outro lado, nós aqui, e por acaso comentei isso no pós-jogo com o Pedro, o Gaio é um jogador mais de cruzamento do que o Porro. O Porro é um jogador que vai para cima, tem drible, às vezes podia cruzar e tenta a última fita, tenta ir à linha. O Gaio não, o Gaio chegando ali àquele sítio, raramente faz um para um e, portanto, cruza logo. E nesse sentido, se acontecer isso, já com o Slimani em campo, vamos ter aqui alguns cruzamentos do Gaio para o Slimani. Agora, muito depende do jogo. Eu acho que o primeiro golo é decisivo, mais uma vez. O primeiro golo pode ser fundamental neste tipo de jogo, até pela maneira como o Sporting defende e a maneira como o Porto também defende. Mas em todo o caso, aquilo que o Pedro referiu é claramente aquilo que eu senti no jogo da Taça da Liga. Quanto ao Benfica, o primeiro golo era importante, mas sendo o primeiro golo do Benfica, sentiu-se que aquilo era uma questão de tempo até o Sporting golar o jogo. Sim, agora quanto ao Porto as coisas serão diferentes, o Porto tem um excelente ataque, o meio campo à frente do Porto é muito forte, e portanto o Sporting vai ter que ter muito mais cuidado, não pode errar tantas vezes como tem errado nos últimos jogos, só agora que o Sporting voltou a não sofrer golos, estava sempre a sofrer golos no primeiro remate quase do adversário, portanto há alguns erros individuais que também têm que ser eliminados neste jogo, portanto se calhar vamos ter que ter um Sporting mais do ano passado, em termos de contenção defensiva, um bocadinho a tentar ser mais consistentes a nível defensivo e partir em transição. Relembro que também no primeiro jogo, o Sporting na primeira parte podia ter facilmente ter resolvido o jogo. O Nuno Santos falha 2 golos isolado diante do Diogo Costa. E deixa-me aproveitar a ocasião publicamente para desejar as melhoras ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto, ao Diogo Costa, que teve uma lesão aparentemente até grave naquela queda. Poderá demorar aqui bastante tempo a recuperar. Sim, portanto, aqui as melhoras para o Diogo Costa. E em relação ao jogo do Sporting, o que eu conto é que Ruben Amorim, que nestes jogos sente-se muito à vontade em termos de clássicos, eu também sinto, desde que o Ruben Amorim treina do Sporting, sempre com muita calma a ver os jogos, porque confio na equipa e não só na equipa, mas tudo naquilo que foi preparado para o jogo. Nota-se que há uma preparação específica para o jogo. Por exemplo, contra o Benfica, na Luz, nós colamos muito ao Weigl e não deixámos o Weigl pegar no jogo. No jogo em Alvalade contra o Dragão, contra o Porto, nós muitas vezes traímos o Porto e depois saímos em transição muito em profundidade, e o Sporting claramente teve ali grandes oportunidades. Neste jogo do Dragão, vamos ver, muito vai depender de como é que o Porto também se vai apresentar, se vai pressionar alto. Portanto, se vamos ter um Porto que acha que é mandão por estar em primeiro lugar e que tem mais futebol que o Sporting, vem para cima, ou se vamos ter um Porto que vai esperar por nós, e aí nós vamos ter, por exemplo, se for assim, nós vamos ter que ter uma construção muito mais segura e com muita mais qualidade a partir de trás também, mas depois temos que ter os homens capazes de descobrir os jogadores lá na frente. E nestes jogos a qualidade vem ao de cima, e o que eu conto é que, por isso é que eu queria que jogasse Pote, Sarabia, já mostraram que em jogos grandes aparecem, não são os jogadores que se escondem dos jogos grandes, principalmente o espanhol, Pablito, que está vai estar no ADN amanhã do Sporting, com muita curiosidade minha para ver o Pablito. É realmente um grande jogador. A saída do Luís Dias fez com que Pablo Sarabia, para mim, é o melhor jogador do campeonato, à vontade. E ele, se calhar, depois a seguir o Porro. Acho que são os melhores jogadores do campeonato, mas Sarabia é claramente o jogador, se calhar, mais destacado, desde que saiu o Luís Dias como o melhor jogador do campeonato, e vamos esperar que consigam resolver o jogo. Falando aqui, e tu pegaste nisso mesmo, na saída de Luís Dias, João, um Porto que tem que voltar a reinventar-se para voltar a jogo, e isso viu-se ontem no jogo com foi difícil, o Arouca, não é? Achas que o Sporting poderá aqui ter alguma vantagem, se é que se pode dizer, porque obviamente o plantel do Porto tem bastante qualidade, mas achas que poderemos ter aqui alguma vantagem depois da saída de Luís Dias? Não, a vantagem que todas as equipas têm é que não têm que levar com o talento e com a imprevisibilidade de Luís Dias. Portanto, em Alvalade, Luís Dias praticamente sozinho empatou o jogo, não é? O Sporting esteve sempre por cima do Porto e Luís Dias numa jogada fez o que fez. Mas por isso temos essa vantagem, é que é menos um jogador com grande qualidade e que pode decidir o jogo de momento para o outro. Obviamente entrou o Galeno, eu acho que é um jogador que ainda está a uma distância muito grande da qualidade de Luís Dias. O Porto tem substituído o Luís Dias pelo PP, que é um jogador brasileiro que jogava no Grêmio com muita qualidade também, mas demora tempo também a criar condições para que seja um jogador tão forte como Luís Dias. Agora, o Porto acho que vale pelo seu todo. Portanto, desde o meio campo para a frente temos Otávio, temos Fábio Vieira, temos o próprio Edmilson Dentária muito forte, o Vitinho no meio campo, o Uribe, o PP, portanto, é realmente uma equipa muito forte, mas é verdade que tem pontos fracos. O Porto também tem sofrido alguns golos e lá está. O Sporting, marcando primeiro, pode enervar a equipa do Porto. Tem que aproveitar. Depois, se formos muito fortes na transição, eu acho que nós podemos... Eu acho que o jogo pode nos correr feição se isso acontecer. Se marcamos primeiro, o Porto vai ter que ir numa escalada de ter que subir muito, as linhas muito subidas, e o Sporting, se conseguir aguentar e ter a consistência defensiva que é habitual, ou que tem sido habitual nos últimos tempos, pode depois, em transição, tentar matar o jogo, e aí é que eu acho que pode ser importante, em alguns momentos, uma entrada do Edwards para desferir o golpe final, ou uma entrada de Slimani para ser um jogador completamente diferente de Paulinho, mas ser um jogador agressivo na finalização e termos uma oportunidade de matar o jogo. Eu acho que vai ser muito por aí, mas vamos ver como é que o Porto... Eu acho que o Sporting sei mais ou menos como é que vamos jogar, e o Mourinho está preparado agora, muito curioso para ver se o Porto vai ser tão ofensivo ou tão pressionante como tem sido contra todos os adversários, ou se contra o Sporting vai ser uma equipa um bocadinho mais moderada. Estou muito, muito curioso para ver esse aspecto, mas confiante plenamente na equipa do Sporting e no que está a ser preparado para o jogo do Dragão. Sexta-feira já veremos então como é que isto vai correr. Ainda antes de irmos às notas finais, e como o programa já vai longo, Pedro, um resultado para sexta-feira? o resultado para sexta-feira, ora bem, eu disse que não sofremos golos, portanto... Não te esqueças. É pá, sim, eu já digo, vai ser 2-0 para o Sporting. Claramente um 7-0, claramente. Claro, limpinho. Sim, dois hat-tricks. Um okay. De Paulinho e outro de Slimani, vindo do banco. Falta-te um golo. O pote. Faltava marcar. Claro, voltar aos golos no Estádio do Dragão é sempre importante. João, estavas a dizer 2-0. Sim, estava a dizer 2-0, até porque a minha aposta tinha sido 1-0, 2-0 ou 3-0. 3-0, e no meio é que está a virtude, e portanto 2-0, o Sporting ia marcar primeiro, o Porto a abanar, e depois... em contragolpe, o Sporting em transição a fazer o 2-0 para Gáudio dos 2.500 adeptos de Leoninos no Estádio Dragão. E vai ser uma noite bonita, esperemos todos. E vamos então aqui às notas finais. Pedro, começo por ti hoje. Eu a minha nota final vai para as eleições que se vão realizar. Curiosamente, estavam aqui a falar no chat sobre isso. Que se vão realizar no próximo dia 5 de março. Nós, neste momento, já temos 3 candidaturas que aparentemente estão confirmadas, já foram entregues as assinaturas, mas mais importante que isso, nós aqui no Sporting 160 também já demos início a esse período de discussão que tradicionalmente gostamos de ter e que costuma acontecer aqui, já aconteceu nas últimas eleições, e que nós vamos manter. Nós demos início a esse período na sexta-feira. Na sexta-feira convidamos todos os candidatos às eleições do Sporting a estarem presentes num determinado período para nós os entrevistarmos dentro do que fizemos da última vez, entrevista de hora e meia, relacionado com os diferentes assuntos, com tudo aquilo que são os assuntos principais e com base também nos programas que eles apresentam. Já temos dois que já estão confirmados, o Nuno Sousa já confirmado e já com data marcada, se não tenho erro, 23 ou 24, mas depois já pusemos no Twitter, mas depois vamos mais para a frente falamos disso. Esse já tem data confirmada, são sempre às 9h30. O outro que já está confirmado é o Ricardo Oliveira, o gabinete de comunicação do Ricardo Oliveira também já confirmou, estamos à espera só da data para finalizar e aguardamos a resposta da candidatura de Frederico Varandas para termos aqui o pleno, que eu espero que venha a acontecer. Seria de muito mau tom se Frederico Varandas não aceitasse vir ao Sporting 160, ele que esteve aqui da última vez e que tinha prometido até voltar ao Sporting 160, acabou por não cumprir, o que me faz lembrar que também há muita coisa que não cumpriu no programa, mas isso serão outros assuntos para nós falarmos mais outras à frente. Outras contas, outro rosário. Mas isso é o mais importante. Fizemos os convites e os convites seguiram e estamos neste momento à espera e pelo menos 2 já estão confirmados para entrevistar. Também para quem é patrono do Sporting 160, durante o fim de semana, como foi no domingo, colocamos uma espécie de um audio documentário. Nós convidamos um grande trabalho teu, 15 pessoas para dar a sua opinião a uma pergunta muito simples, era o que esperar destas eleições. Era pedido que fizessem um áudio de um minuto, claro que era entre 1-2 minutos, simples. Desses 15, 13 aceitaram o repto, um eu já sabia que dificilmente ia aceitar e o outro infelizmente não teve oportunidade por umas questões pessoais, mas mesmo assim foram 13 pessoas, diferentes sensibilidades, e acho que está ali um trabalho muito interessante, a quem agradeço e já agradeci individualmente a cada um deles, mas que agradeço a esses 13 que participaram porque é importante perceber as sensibilidades. São ali pessoas com quem nós concordamos mais, outras concordamos menos, umas vão votar uma coisa, outras vão votar outra, mas está ali um retrato daquilo que são diferentes sensibilidades enquanto sportinguistas, que eu convido, quem for patrono do Sporting 160, ou se não forem, façam-se. Está ali um trabalho, são meia hora de audição das diferentes e das diferentes pessoas a falar sobre isso. Acho que nos próximos tempos vamos ter aqui algumas coisas interessantes desse ponto de vista das eleições, porque é importante. Os programas, nós já estamos a ler os programas, já nos rimos também com os programas, hoje me estava a rir de uma imagem que o Castro colocou, que eu não vou dizer de que programa é. Já estão os 3 programas disponíveis, mas é triste quando vemos que aquilo é uma página de um programa. Ainda pode ser melhorado, vamos esperar que aquilo seja um draft. era para rir? Eu vou fazer stand-up agora. Não, mas é triste, porque Porque levamos sempre à questão que é, as pessoas não acreditam nos programas porque os programas depois são tão fracos que sabemos que aquilo não vai... E é triste, é um triste, porque o programa devia de ser quase uma espécie de bíblia e é válido para os clubes como é válido para as eleições, como acontecem as legislativas, claro, ou sejam outras que for. O programa devia de ser quase uma bíblia, o programa devia de ser algo em que as pessoas vão se guiando ao longo do período em que a pessoa for eleita, para perceber se aquilo que disse e que o levou a ser eleito efetivamente está a ser cumprido ou não. E, os mais velhinhos que estão aqui, quando ainda não havia formato vídeo, no primeiro Sporting 160, pá, e na primeira ação da temporada do Sporting 160, e que era o Castro o moderador, e eu e o Zé, eu fazia uma coisa que era volta e meia, eu pegava no programa do Bruno Carvalho e dizia, olha, já estão 50% das coisas cumpridas, já estão 70%, e olhando, pá, porque aquilo é importante, nós devíamos ter mais cuidado com aquilo que se apresenta, porque senão mais vale não apresentarem. Pá, se é para apresentar, que eu vou fazer isto, porque... E põe aquelas palavras todas bonitas, de marca e comercial e não sei o que mais, mas aquilo depois olhas para o final, mas há aqui uma página inteira, que raio de medidas são estas? Pronto. Isto, portanto, para dizer que nós estamos empenhados em trazer a melhor informação possível a todos. Como sempre o mais importante, como sempre fizemos... Ou como alguém dizia na semana passada, que era para nós ganharmos para a estrutura, nós íamos para a estrutura de esporte. Ainda até hoje estou a pensar onde é que nós íamos. Eu estou à espera que venha esse mail cá para fora. Convite. Onde é que diz que nós vamos para a estrutura. Onde está? Quer dizer, eu ainda encontrei um mail do Castro, onde ele dizia que, efetivamente... Afinal é do Castro. Exato. Mas, efetivamente, o mais importante é que no dia 5 de março os sportinguistas votem e decidam pela sua cabeça aquilo que é melhor e aquilo que é melhor para o futuro do Sporting, mas fica essa nota, porque vamos entrar num... Já que não podemos alterar as eleições por um período em que não há jogos, e que não existem jogos, isso temos que discutir, e é importante que ao menos seja possível. Há para mim duas ideias que são absolutamente fundamentais, além dos programas. Uma é que haja discussão séria, sem atropelos, sem dizer que aquele é o candidato não sei o quê, aquele é não sei quanto, não, que as pessoas escutem, e que se acontecerem determinadas ideias que são boas, independentemente de quem seja o vencedor, que as possa cooptar e colocar ao serviço do Sporting. Vencedor esse, que vai ser Varandas, é a única coisa que dos 13 que responderam ao meu reto e têm sensibilidades de uma ponta à outra, foi praticamente unânime achar que a vitória seria de Varandas, mas também foi muito importante porque também muitos tocaram na questão das ideias e do aproveitamento das ideias, seja de candidatura for, para, por parte da direção, porque no limite todos nós queremos o melhor para o Sporting e, portanto, claro, independentemente de quem for o presidente, se há uma ideia que é de alguém muito boa, que possa ser aproveitada. Deixa-me responder ao Alma. Não, aqui as entrevistas, Alma, no Sporting 160 não são limitadas, não, por nenhuma comunicação da campanha. Se for, nós recusamos não, fazer. Não, nunca. Obviamente. Exatamente. Aliás, já contamos aqui várias vezes as histórias, nunca, não sabem. Da mesma forma que eu e o João vimos para aqui para o programa e não sabemos as perguntas que a Mariana nos vai fazer, nos programas, nas entrevistas que fizemos, e eu até coloquei isso nesse áudio documentário, nós da última vez eram 7 candidatos, entrevistamos 4, e os 4 vieram para o programa tal e qual como vêm ao mundo, sem saber absolutamente nada do que é que se passa, com uma certeza. Há apenas uma certeza que nós dizemos sempre a qualquer pessoa que se não quiser sair, não responde. E é também que as nossas perguntas são perguntas sérias, objetivas. Nós estamos aqui para... Temos as nossas opções, obviamente, cada um deles, mas naquele dia estamos aqui para entrevistar com alguma isenção possível como sportingista, mas sem estar aqui, nem atacamos mais um nem outro, tentamos fazer aquelas perguntas, exatamente, que achamos que são absolutamente fundamentais e sérias, sem estar aqui. E lemos os programas de forma, fazemos as perguntas. Tivemos dúvidas dos programas, vamos às perguntas mais difíceis sobre o próprio programa, se nos deixar dúvidas ou se suscitar ali, ou prevemos problemas decorrentes do próprio programa. Claro, e o objetivo é responder às perguntas que todos nós queremos ouvir, não só a nível geral, como também a nível particular, que é basicamente nós queremos as respostas às perguntas que vocês também têm para fazer, e obviamente vamos fazê-las da melhor maneira. E, Pedro, não sei se queres responder aqui ao João comentário. Matos. Não, o João Matos foi uma das pessoas que está no audio documentário, é um amigo já há muitos anos, está lá fora, já esteve aqui também no Sporting 160. Exatamente. E está a brincar com aquilo, porque na verdade eu quando convidei essas pessoas para falar para o documentário no domingo passado, havia apenas um requisito, era tentar que se fosse um minuto, alguns passaram e não havia problema nenhum, e também não disse mais nada, digam o que quiserem. Se aparecesse alguém que dissesse, vou dizer aquela coisa que mais extrema que existe, chegasse ali e dissesse Barandas alto, ou se houvesse alguém que dissesse que o Bruno Carvalho era um filho da mãe, não ia chamar nomes, ele ia para o áudio assim, mas como eu estava confiante que aquelas pessoas iriam ter o respeito que têm, pelo menos, podem até não concordar em algumas coisas com o que nós dizemos, mas que têm respeito, pelo menos, pelo Sporting 160, pelo menos enquanto instituição, que é o Sporting 160, na tentativa de trazer aqui informação que nós sabemos que às vezes é parcial daquilo que nós dizemos a nós, mas que tenta fazer esse trabalho, e nas eleições tentamos fazê-lo sempre. Tinha a certeza que as pessoas iam me responder de uma forma bastante séria, que foi o que acabou por fazer, e portanto não havia dúvidas absolutamente nenhuma sobre o que iriam dizer. E vêm aí programas muito, muito bons. Reiteramos que estamos a aguardar a resposta da candidatura de Frederico Varandas aqui ao convite do Sporting 160, e depois então teremos datas aqui para anunciar. Salve, Ronaldo Sousa já está, planeado está, para dia 23 de fevereiro. Eu já disse, acho que é 23, é uma quarta-feira. É 23, sim. É 23, não é? Pronto, é uma quarta-feira às 9h30, serão sempre às 9h30, para mantermos aqui o horário que é tradicional. Também ninguém de preferência que ninguém escolhesse a segunda-feira, mas também não dissemos nada. Se as pessoas quisessem escolher a segunda-feira, escolhiam, mas o objetivo era que não escolhessem a segunda-feira e escolhessem outros dias, mas também tem a ver muito com as agendas. Por exemplo, no caso do Ricardo Oliveira, disponibilizaram-se logo a vir à entrevista, mas já disseram um dia, há um dia já pré-agendado, mas que iriam olhar também para a agenda. Para dizerem a data final. Nós também dissemos que as entrevistas tinham que ser, também ficam, essa é uma coisa que podemos dizer, têm que acontecer entre 16 e 25 de fevereiro. Foi essas as datas, certo, que dissemos, não foi? Exatamente. 16 e 25 de fevereiro. Porque tentamos escolher um período que fosse, que não houvesse jogos. O Castro até disse logo, vamos tentar aqui escolher logo aqui um período. Tinha que ser depois do dia 14, até porque nós temos aqui um problema que dia 14 é dia dos namorados e a Mariana quer ir festejar e, portanto, não quer fazer Sporting 160. Não, estou a brincar. Podes fazer enquanto namoras. Enquanto namoras, fazes o programa. Não quero saber. À mesa do jantar, enquanto estás lá à vela, ou um jantar à luz da vela, fazes o programa. Não, mas essa foi uma questão. Tínhamos programa no dia 14 e depois também tínhamos o jogo no dia 15, não é? Sim. E, portanto, nós fizemos a começar depois do dia 15 e até o dia 25 para tentar apanhar o mínimo de jogos possíveis para não haver também, porque depois também temos os pós-jogos e temos a discussão sobre o Sporting, e queríamos que a discussão pudesse ser focada no tema, sem estar preocupados com o que aconteceu num determinado dia, porque o jogo ou uma coisa assim do género. E, portanto, estamos muito curiosos. Nós gostávamos mesmo de ter aqui os três. Acho que era um momento absolutamente positivo. Sabemos que temos aqui alguns anticorpos com a atual direção, isso é óbvio. Mas acho que é impossível não reconhecer o trabalho que o Sporting 160 tem feito, e então se olharmos, se nós quisermos dividir a direção atual também em dois períodos, antes da Amorim e depois da Amorim, acho que depois da Amorim todos têm feito um trabalho um bocadinho diferente, para que haja, nós temos pautado por tentar fazer união com vários sportinguistas, portanto cabe também à atual direção e candidatura para as próximas eleições pense dessa forma e que possa estar presente aqui. Acho que seria muito interessante podermos ter aqui o pleno das três candidaturas e poder falar com os três. E, João, vamos então aqui às tuas notas finais. Sim, muito rápidas. Primeiro, o futsal. Dar os parabéns à Seleção Portuguesa de Futsal, e porque muito também do que conseguido foi com jogadores aqui da casa do Sporting, que merecem tudo e mais alguma coisa. Já falamos João Matos, mas há Zeguité, Passó, há tantos, Pauleta, Pani Varela, sei lá, vamos esquecer de algum, portanto, continuem a dizer, que depois eu acabo-me por esquecer, o Eric. Portanto, realmente o futsal cresceu muito, e muito se deve aos clubes, não só ao Sporting, mas também se deve muito ao Sporting. E a verdade é que, à medida que o Sporting também foi evoluindo, e os clubes portugueses nas competições europeias, a verdade é que a seleção começou também a evoluir. Não é por acaso que ontem por exemplo, na seleção mesmo da Rússia, estava lá o jogador do Benfica também, não é? Mostra bem a qualidade do futsal português, é o melhor campeonato do mundo, quanto a mim, na atualidade, até porque tem a melhor equipa do mundo. Portanto, os parabéns para eles e para todos. E este título também dá os parabéns ao selecionador, ao Jorge Brás, mas este título também é um bocadinho do Nuno Dias, pelo que tem feito pelos jogadores portugueses ao serviço do Sporting e o que tem crescido em termos de seleção. Depois, mandar um abraço e beijinhos à equipa feminina do Sporting de futebol feminino. Teve uma derrota diante do Benfica e nós não nos podemos só lembrar quando ganham, mas quando perdem, mandar um beijinho à Mariana, porque a derrota foi injusta, foi um golo claramente fora de jogo. A quem viu, ainda para mais um golo claramente fora de jogo, é pena não haver ainda VAR, e ainda vai demorar um bocadinho até haver VAR, mas convinha que nestes jogos grandes e em campos que houvesse condições, começar a introduzir o VAR, mesmo em fase de teste e tudo, porque foi realmente um erro grosseiro com influência direta no resultado. Depois também nota para João Sousa, para o português que conquistou o torneio em Pune na Índia, e eu acho importante ressalvar sempre os portugueses. João Sousa que teve quase para desistir e hoje volta a entrar no top 100 a nível mundial do ranking ATP. E depois dizer aos sportinguistas que em breve também, e aqui vamos ter boas notícias, portanto, aguardai que o Sporting vai dar aqui em breve duas boas notícias aos adeptos do Sporting. Não posso dizer mais, portanto. Fica no ar. Fica no ar. Mas são duas boas notícias e, portanto, teremos duas boas notícias para todos aqueles que adoram o Sporting como nós e que, mais concretamente, até em termos de futebol. E, portanto, vamos aguardar por essas belas notícias que devem chegar em breve. E vamos aguardar, e quando elas chegarem, mesmo nos todos lembrar destas palavras do João Castro. E a verdade é que não foram 3 horas e meia, mas é quase 1 hora e meia de programa. Damos o Sporting 160 desta semana como terminado. Obrigado a todos aqueles que nos tiveram a ver e ouvir em direto. Obrigada a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Voltamos na próxima segunda-feira. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. Uma boa semana a todos. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting.